Mas é bom, meu filho. Canta com a gente, vai, vai. Eu olho no espelho, sinto no meu peito a dor, a vontade de gritar. Levanta a mãozinha, você vai cantar. E tudo azul, lindo como a cor do mar. E aí? Tá lindo. Tudo azul, lindo como a cor do mar. Doce como o mel da flor, e pra sempre vou te amar. Hoje pode chorar. Hoje um casal me fez lembrar nós dois, daquele tempo bom. Que? Eu e todas vocês, eu e você, no mesmo coração. Não paro de pensar na nossa canção. Vai ficar bonito, levanta a mão e vai. E lá, e eu não vejo mais o teu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver. Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar. Já não aguento mais. Ilumina essa galera aí, vai, vai, vai, ilumina essa galera, vai. Gabriel, assim, vai. Vai. Eu vou te pro e acabar. No fim do arco-íris vai estar toda paz. Mais uma. Eu vou te pro e acabar de vez com essa dor. No fim do arco-íris vai estar, e aí? Toda a paz do nosso amor. Faz o coraçãozinho assim, ó. Oh, coisa linda! Tá chegando no nosso finalzinho do nosso show. E tem uma moda aí que agora, se quem não tiver bebendo, vai começar a beber agora, Rogério. Duvido. Tô te falando. Yuri, prepara esse sopro aí, painho. Vai, papá! Outra! Eita, mano! Eu não vou nem cantar, viu? Não vou nem cantar. Um, dois, três e vai! Meu bem, estou meu Deus, como eu te quero, eu não posso. Eu sinto oh, Jesus, muito a sua falta. Rogério, me dê mais uma chance que eu quero. Sabino, como você pode me dar seu amor? Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. E o quê? No meio da sua falta, e volte, amor. E aí? Eu não. Vixe. Pode mesmo, pode. nessa solidão. Volte, amor, eu sinto. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do... Mais uma vez o solinho, só pra ficar gostoso. Vai, só pra ficar gostoso. Pau! Suíte 14, papai. E quem gostou, bate na palma da mão aí. Gente, já tá no nosso horário. Nosso rei do Arrocha já tá aí. Mas antes de ir embora, eu quero apresentar uma música pra vocês, da minha autoria. Que a gente vai lançar agora o clipe nosso, tá certo? Isso mesmo. E é bem fácil. E eu quero que vocês cantem com a gente. Eu vou cantar uma vez, na outra vocês cantam, pra gente encerrar com chave de ouro, tá certo? Dá notinha aí, pai. Vai. E eu vou beber. Sim, eu vou beber, vai. Eu vou beber pra te esquecer, pra te esquecer. Tem dó de mim, tem dó de mim, tem dó de mim, tem dó de mim, tem dó. Amor, não me deixe aqui. Podre, suíte 14. Essa, se não tocar, eu mudo meu nome, viu? Apontada no meu peito, mas eu acho que estou sem jeito de te falar. Vai, Rogério. Que eu tô sofrendo, bebendo e vivendo num bar. A tinta na minha canela secou. Tento falar de amor e só escrevo dor. E a lixeira? A lixeira tá cheia de papel molhado. E o coração tá cheio de espaço vago. E já que sua passagem na minha vida foi só de ida, minha grana não compra. As mãozinhas pra cima e fala: eu vou beber pra lá, pra cá. E aí? E eu vou beber pra te esquecer. Tem dó de mim. Já aprenderam? Mostra pra mim que aprendeu. Mostra pra mim, vai! E eu vou pra te esquecer. Tem dó, tem de, dó mim. De mim. Tem dó de mim, amor. Gente, vocês são demais! Muito obrigado pelo carinho.